você. Entende o meu coração, enche meu corpo de tesão. Vem amor pra mim, que eu estou aqui a te esperar. Daquele baby doll, meu linho em boca de mel, pensando só em você. Amor, te quero, preciso desse teu prazer. E quando você toca em mim, ah, ah, ah,